andrecidismoral.com.br. Mas ouça o sexo, hein? Então vá! Alice está aberta, convoca a tchetcheca, que vai rolar festinha, sacanagem com elas. Alice está aberta, convoca a tchetcheca, que vai rolar festinha, sacanagem com elas. Hoje tem bailão, é Mandela de verdade. Como que todas piranha no grupo do WhatsApp. O DJ do bairro, ele quer sacanagem. Ele quer. O MC, ele quer sacanagem. Também. O mano do bar, eita, ele quer sacanagem. Então, os irmãos da firma, ele quer sacanagem. Pode vir, vem com a piranha, se joga na sucessagem. Todos os amigos, eles quer sacanagem. As nefitas do bailão, ela quer sacanagem. Pode vir, vem com a piranha, hoje tudo é de verdade. Alice está aberta, convoca a tchetcheca, que vai rolar festinha, sacanagem com elas. Alice tá aberta, convoca a tchetcheca, que vai rolar festinha, sacanagem com elas. É isso, é a turma do cangaceiro moço. Alô, dona Tereza, mas não sou cego, hein? Bota a cabra pra ferrar, viu? Hoje tem bailão, tem, é Mandela de verdade. Convoquei todas piranha no grupo do WhatsApp. O DJ do bairro, ele quer sacanagem. Ele quer. O MC, ele quer sacanagem. Também. O mano do bar, eita, ele quer sacanagem. Porra. Os irmãos da firma, eles querem sacanagem. Pode vir, vem com a piranha, se joga na sucessagem. Todos os amigos, eles querem sacanagem. As nefitas do bailão, elas querem sacanagem. Pode vir, vem com a piranha, hoje tudo é de verdade. Alice está aberta, convoca a tchetcheca, que vai rolar festinha, sacanagem com elas. Alice está aberta, convoca a tchetcheca, que vai rolar festinha, sacanagem com elas. É isso, é a turma do cangaceiro moço. Alô, dona Tereza, mas não sou cego, hein? Bota a cabra pra ferrar, viu? André Cedinhos, o Moral de Ibicoara.